a minha Portela, de Oswaldo Cruz. É a velha guarda da Portela junto comigo. Vamos, Júnior! Quando estou com meu amor, ameniza minha dor. Nem me lembro se chorei. Brinco nos seus braços e me sinto rei. Felicidade invade o meu coração, bate mais forte a emoção. Meu céu azul tem nuvens brancas de paz. Minha Portela, eu te amo demais. Quando estou com meu amor, ameniza minha dor. E me sinto rei, felicidade invade o meu coração, bate mais forte a emoção. Meu céu azul tem nuvens brancas de paz. Minha Portela, eu te amo demais. Como diria Monarco, pega o seu lenço e enxugue teu pranto. Eu já enxuguei meu e o nosso amor morreu juntamente com o Ratinho. Nesse samba popular, você nasceu pra orgia, da noite pro dia não pode mudar. Quem tem seu amor não dorme, a gemir me fez entender. Comidinha aprendi, pensar em ti pra quê? Minha vaiade já dizia, no auge da lucidez. O mundo passa por mim todo dia, enquanto eu só passo por ele uma vez. Invade meu coração, bate mais forte a emoção. Meu céu azul tem nuvens brancas de paz. Minha Portela, eu te amo demais. Casquinha e Jair do Cavaco contaram tintim por tintim, que dizia francamente, nosso amor chegou ao fim. Não me engana a pecadora, se dizendo arrependida. Eu sigo o meu caminho e vai tratar da sua vida. Já dizia Manasseia, numa noite de esplendor, eu serei de corpo e alma, sempre teu amor. Ele também já cantava um samba apaixonado, nem me lembro quantas lágrimas que eu tenho derramado. Quando estou com meu amor, ameniza minha dor. Ei, me lembro se chorei, brinco nos seus braços e me sinto rei. Felicidade invade meu coração, bate mais forte a emoção. Meu céu azul tem nuvens brancas de paz. Minha Portela, eu te amo demais. Mestre Paulo da Portela, vendo o dia clarear, disse eu serei teu ioiô, tu serás minha iaiá. Hoje pintando o espelho, sinto a paixão que incendeia. A Portela de Paulinho é legado de Cané. Quando estou com meu amor, amém. Ei, me lembro se chorei, brinco nos teus braços e me sinto rei. Felicidade invade meu coração, bate mais forte a emoção. Meu céu azul tem nuvens brancas de paz. Minha Portela, eu te amo demais. Minha Portela, eu te amo demais. Minha Portela, eu te amo demais.